Truta, se pudesse voltar no tempo, voltaria só pra cortar a mão de Osório Duque Estrada, o filho da puta que escreveu o hino nacional, onde expõe glórias e riquezas. Só que na realidade é só fome e tristeza. Mago de Oxinaide representando os barracos, mais uma vez preparado pro arregaço. Bem-vindo ao século XXI, onde a miséria se alastra, onde o crime é rotineiro e playboy tem a cabeça estraçalhada. Com tiros de PT que o menor disparou pra catarça Cherokee quando o sinal fechou. É sempre assim, você vê moleque novo se envolvendo com as paradas erradas, e você sem condições assiste tudo sem poder fazer nada. Humanismo não existe, logo mais nos existirá a humanidade, porque o homem contaminou a cada metro quadrado, contrariou seus princípios, fez pacto com o diabo. Parece que tá tudo ao mesmo tempo dando errado. Uns ganham milhões pra assinar o próprio nome, outros lavam banheiros pra ganhar só o que comem. Essa é a trajetória de uma grande nação, onde gente não vale nada, o que importa é o cifrão. O mundo tá um caos a cada dia, mas pior. Vejo os manos se matando por causa de pedra e pó. 24 por 48, na noia, na fissura, não há alma, só o corpo. Coisas que acontecem sem ninguém pra explicar. Avião lançado em prédio, criança jogada sexto andar, acidente mata atriz que interpretava deusa grega. O homem baleado fica preso a uma cadeira, o bolhamento, o carro tomado de assalto, amalhamento, o filho que foi assassinado, pai expulsa a filha, grávida de casa, a mãe briga com ele, termina esfaqueada, professores fazem greve em busca de aumento, o moleque sem escola vai partir pro arrebento, polícia mata jovem na festa de torcida, o presidente vê a crise e ainda ironiza, violência urbana generalizada. Chacinas e chacinas em plena madrugada, homens bombas, explode restaurante, políticos mentirosos enriquece a todo instante. O homem esqueceu o caminho, a verdade e a vida. Hoje faz coisa que até Deus duvida. Medalhas de cinismo são erguidas a todo instante, e pra comemorar brindão em grandes restaurantes. Só que enquanto rola a festa, crianças morrem de fome. Algum lugar do Brasil nasce mais um sem sobrenome, conta os seus dólares, viaja pra Miami, mas seja igual a praga do Egito, que até no cálice tem a sangue. Chegou o fim dos tempos, sofra mundo moderno. A paz que você procura se encontra no cemitério. Colhe agora tudo aquilo que você plantou. Hoje a bebida do seu cálice, sangue se transformou. Chegou o fim dos tempos, sofra mundo moderno. A paz que você procura se encontra no cemitério. Colhe agora tudo aquilo que você plantou. É que um bem-drink que foi salvado, hoje a tira sepultou. Enquanto sangue inocente for sinônimo de dinheiro, vai ter refém amarrado, encontrado nos cativeiros. É que o repórter se assustou com a quantidade de facadas no corpo do gambá. É a paisana dentro da vala. Corre das balas, Maceió é muita treta. Seu vício ligado ao crime, combinação perfeita. Cena triste e cruel, fica esperto, eu não tô brincando. Tá difícil de conter essa praga chamada ser humano, que por dinheiro faz o sangue escorrer. Mete bala, passa por cima, não importa quem vai morrer. Hoje em dia tem carro blindado, colete à prova de bala, poder bélico, nervoso, tanque, fuzil, granada. Estraçalhando inocentes nas terras iraquianas. Quantos mais vão cair pra subir a bandeira branca? E até quando vai passar cocaína pelas fronteiras do avião, pro aeroporto e depois pra favela inteira? Entenda que nesse jogo o pobre é carta descartável, e a mesa está composta por vermes engravatados. Que uma lei sanguinária rege nossos presídios, estrangula o cabueta, esfaqueia o talarico. Quem vai lá na favela conhece as regras, se choca ao ver o estuprador morrendo em posição erótica. Ei doutor, tem algo errado, pode crer, no seu cálice tem sangue, não vi o romanê. Só que dessa vez não vai ser sangue de pobre, vai ser sangue da PM, da RP, da Civil e do BOP, de quem bateu sem pena, roubou sem dó, em vez de educação e saúde, maconha e pó. Chegou o fim dos tempos, sofra mundo moderno. A paz que você procura se encontra no cemitério. Colhe agora tudo aquilo que você plantou. Hoje a bebida do seu cálice, sangue se transformou. Chegou o fim dos tempos, sofra mundo moderno. A paz que você procura se encontra no cemitério. Colhe agora tudo aquilo que você plantou. É que um menino que foi salvado, hoje a tira sepultou. Demorou, demorou, narração e magujou. Outra vez foi feita a conexão do terror. É o cálice de sangue esborrando de maldade, valores perdidos no vale da crueldade. Desespera, porque cê tem parcela nisso. O retrocesso está em andamento rumo ao precipício. Desde o princípio da civilização é assim. Hoje vários corações bombeiam em massas de Caim. Homem moderno mata em posse do mandato, com a serra elétrica expõe em via pública seus pedaços. Proporciona o aborto do filho que não vai ter. Johnson baby andador vai morrer por não comer. Playboy só prepotente. potência que te joga no caixão. Passa fome quem quer, emprego não falta não. Se enganou, vacilão. Vou te mostrar como a fome passa. Primeiro ela te mata e queima asfalto com seu astra. Nossa raça inteligente em prol do maligno. Fábricas de bens duráveis, bélicos, bomba, míssil, que faz destroços de uma nação por completo. Resiste o imperialismo, compra briga com o inferno. De ponta a ponta ao medo, invade as almas fracas. De certa forma delimita seus espaços no mapa. Enquanto houver vida, esperança, respira. Pegar de volta mesmo um terço da paz que agoniza. Mas é a legião do gueto e não foge da guerra. Nesse abeço do apocalipse emerge da terra. Chegou o fim dos tempos, sofra mundo moderno. A paz que você procura se encontra no cemitério. Colhe agora tudo aquilo que você plantou. Já bebida no seu cálice, sangue se transformou. Chegou o fim dos tempos, sofra mundo moderno. A paz que você procura se encontra no cemitério. Colhe agora tudo aquilo que você plantou. É que o menino que foi roubado hoje atira, sepultou.